MS sobre o valor do óleo diesel para transporte urbano em Natal. Assim como garante a ampliação da isenção fiscal em 80% para as empresas de transporte intermunicipal. A medida acata o pedido dos representantes do sistema de transportes de passageiros. E será válida pelo período de 180 dias. Em contrapartida, as empresas deverão aumentar a circulação de ônibus na capital. Além de manter o valor da tarifa e abdicar dos lucros. O transporte coletivo é essencial para a retomada das atividades no estado. Com essa decisão, pretende-se garantir a circulação da população aos trabalhos e escolas. E assim minimizar os impactos causados pela pandemia. Mais uma ação do governo do RN em benefício de todos os trabalhadores. ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte, uma empresa do grupo Haroldo Azevedo. Começa agora, Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Maratá, o melhor café que há. Unimed Natal, cuidar de você, esse é o plano. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Bom dia para você, seja bem-vindo. Quinta-feira, 20 de maio de 2021. Bem-vindo, este é o compromisso com a informação precisa, com jornalismo imparcial, com noticiário de qualidade. O compromisso com o maior volume de informação do rádio do Rio Grande do Norte. Bom dia para você, Fran Rodrigues. Ana Ruth, bom dia para você, minha amiga. Bom dia para os nossos queridos ouvintes. Muito bem, estamos chegando para mais um Super Jornal da Cidade. Que está só começando. Só começando. Excelente programa, Fran. Ótimo programa, Ana Ruth. A temperatura deste momento na capital potiguar é de 24 graus. A máxima hoje nós vamos chegar aos 29. A mínima estaremos nos 23 graus. Direto daqui dos estúdios da nossa 94 FM, esta é a Rádio Cidade. Junto com a Minha Vida FM, da cidade de Martins. Rádio Salinas de Macau, 87 FM de Guamaré. Metamorfose de São Francisco do Oeste. Alternativa FM de Lucrécia. Por aqui estamos todo mundo junto. E o nosso Jornal da Cidade, começando agora. Primeira página. Eu vou direto às primeiras páginas dos jornais locais e nacionais. Iniciou pelo portal G1. Natal começa a vacinação de pessoas com comorbidades a partir de 18 anos de idade. Hoje, minha gente. Eu vou detalhar a informação para você já de cara, que a cidade de Natal vai começar hoje a vacina contra a Covid-19 para as pessoas com comorbidades a partir de 18 anos de idade. Nesse grupo também estão incluídas as pessoas com deficiência permanente no cadastro do benefício de prestação continuada, no chamado BPC. A vacinação acontece exclusivamente com o imunizante da Pfizer. Nos pontos de drives, eu vou lhe dizer quais são os drives, que também recebem pedestres, naturalmente. O SESI, o Via Direta, o NP da Avenida Engenheiro Roberto Freire, o Ginásio Nélio Dias e a OAB. Esses são os drives que também recebem pedestres. O horário é das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Além desses drives, também a vacinação para pessoas com comorbidades acima dos 18 anos de idade, a vacinação estará sendo aplicada em 9 unidades básicas de saúde. Claro que eu sei que você quer saber, eu vou lhe dizer agora. Nas unidades de Felipe Camarão 2, Bairro Nordeste, Mãe Luísa, Rocas, Alecrim, Nova Descoberta, Rosângela Lima, Nordelândia e Vale Dourado. Mas atenção, Nas unidades básicas de saúde, o horário para você se vacinar é das 8 da manhã ao meio-dia e das 12:30 até as 4 horas da tarde. Trago para você ainda um outro destaque, dessa vez na pauta policial. Comerciante é morto a tiros dentro de loja em Caicó. Olha só essa informação que o G1 traz agora, de que o comerciante George Basílio de Queiroz, de 30 anos de idade, foi morto a tiros dentro da sua loja em Caicó. O crime aconteceu na Avenida Rui Maris, no bairro Boa Passagem. Segundo as informações da PM, um homem armado entrou na loja de roupas, atirou em George e fugiu sem roubar nada. Ainda não é possível saber a motivação do crime, desse crime contra o comerciante George, um jovem comerciante lá da cidade de Caicó. E ainda na primeira página do G1, Polícia Militar apreende mais de 300 munições de fuzil e pistola na zona leste de Natal. Você é curioso? Vem comigo. Lhe digo que a Polícia Militar apreendeu mais de 300 munições de fuzil e pistola na tarde de ontem, no Passo da Pátria, na zona leste aqui da capital potiguar. Também foram apreendidos papelotes de maconha, crack e cocaína. Policiais da Força Tática do 1º Batalhão estavam em um patrulhamento de rotina no bairro quando desconfiaram de uma trilha aberta perto de um córrego. As munições e as drogas, além de carregadores de pistolas e balanças de precisão, estavam escondidos embaixo de pedras. O material apreendido foi apresentado na central de flagrantes para, naturalmente, os procedimentos legais. E o destaque agora é sobre esporte. O campeonato estadual, a ABC se recupera, vence Santa Cruz de Natal e encosta no América. O ABC soma 10 pontos, o América soma 11 pontos. E ainda você confere, pacientes que tiveram sequelas da Covid-19 buscam fisioterapia para reabilitação funcional. Rio Grande do Norte contabiliza 253.101 casos confirmados da Covid-19 e 5.890 óbitos pela doença. Vamos às 7:07. Eu chego junto com você no site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Chegamos juntos ao politicainfoco.com. Comissão de Saúde aprova plano para entrega regular de remédios a doentes crônicos. Os deputados que integram a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Vivaldo Costa, deputada Cristiane Dantas e o parlamentar Getúlio Rego, eles aprovaram um projeto de lei que dispõe sobre a criação de um plano de emergência para entrega regular de remédios aos doentes crônicos do Rio Grande do Norte. Esse projeto é de autoria do deputado estadual Kleber Rodrigues. Deputado Kleber, do Partido Liberal, ele é o autor desse projeto que garante, eu diria, muito mais tranquilidade para os pacientes crônicos, os doentes crônicos, que vão ter uma entrega regular de remédios e mais do que tranquilidade, até um tratamento mais eficaz, porque a gente sabe que em doenças crônicas, quando o tratamento é interrompido, óbvio que há um comprometimento. Então, o que o deputado Kleber Rodrigues está propondo e já foi aprovado na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa é um projeto de lei para regularizar essa entrega de medicamentos aos pacientes crônicos. Governo do Rio Grande do Norte reúne prefeitos do Oeste para tratar da pandemia. Com o agravamento da pandemia no interior, o Executivo convocou prefeitos das regiões do Oeste e do Alto Oeste para tratar da adoção de medidas destinadas a barrar a disseminação do coronavírus da Covid-19. Os municípios da jurisdição segunda e sexta regionais de saúde estiveram presentes nessa reunião que ocorreu por videoconferência. Ainda na primeira página, São Gonçalo do Amarante continua reforço para quem completou o prazo de 28 dias no período de 10 a 14 de maio. Após receber 520 doses da Coronavac, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante vai dar continuidade à vacinação da segunda dose, mas atenção, só para quem completou o ciclo de 28 dias no período de 10 a 14 de maio. Dá para entender? Se o seu ciclo de 28 dias da D1 da Coronavac foi finalizado entre o 10 e 14 de maio, ainda semana passada, então você pode sim comparecer a uma das unidades de saúde da cidade de São Gonçalo do Amarante, naturalmente, se você for lá de São Gonçalo, e você vai ser vacinado. Ainda na primeira página, senadora Zenaide Maia defende piso nacional para os profissionais de enfermagem. Essa foi uma entrevista que a senadora Zenaide Maia concedeu ao programa Band Cidade, que vai exibir esse programa. Ele é diário, é o telejornal da Band, diariamente às 18h50. E aí a gente, lá no Política em Foco, tem a entrevista na íntegra da senadora Zenaide Maia. Coderne investe R$5.200.000 em novas máquinas para operação no terminal salineiro de Areia Branca. Como parte do programa de modernização das instalações do terminal salineiro de Areia Branca, a Companhia Docas do Rio Grande do Norte, que administra o Porto Ilha, anunciou o investimento de R$5.200.000 na compra de um trator de esteira, de empilhadeira e até também de pá carregadeira. Enfim, é pelo Porto Ilha, pelo terminal salineiro de Areia Branca, que é escoada mais de 90% do sal produzido aqui no nosso Rio Grande do Norte. Plano Diretor de Natal avança e entra em sua fase final. Isso também é destaque do Política em Foco. Eu viro a página. Vamos juntos, eu e você. Para onde? Para o noticiário. Vamos juntos ao noticiário nacional. E eu começo pela primeira página do jornal Estado de São Paulo. Manchete do Estadão de hoje. Salles vira alvo da Polícia Federal em investigação sobre venda ilegal de madeira. O tempo está fechando para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Aliás, ele que se mostra um ministro muito forte, já que foram diversas das denúncias contra Ricardo Salles e até agora o presidente Jair Bolsonaro insiste em manter Ricardo Salles no cargo, mesmo com o ônus de um desgaste muito grande para a própria gestão do presidente Jair Bolsonaro. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato, e toda a cúpula do órgão ambiental foram alvo de operação da Polícia Federal que apura suposto esquema de corrupção montado para atuar na exportação ilegal de madeira. Entre o final de 2019 e o início de 2020, os Estados Unidos relataram ao IBAMA casos de envio ilegal de madeira brasileira para os portos americanos. O IBAMA ignorou os alertas, justificando que documentos antes exigidos não eram mais necessários. O caso, então, foi relatado para a Polícia Federal por um representante do governo americano. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão, o ministro destacou que um relatório de inteligência financeira indicou movimentação extremamente atípica de dinheiro em um total de R$14.100.000 entre 2012 e 2020, envolvendo um escritório de advocacia onde Ricardo Salles é sócio. Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ministro Ricardo Salles e de outros 22 alvos da investigação. Buscas da Polícia Federal foram realizadas em endereços residenciais de Ricardo Salles e no gabinete que ele, Ricardo Salles, montou no Pará. O ministro afirmou que Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi induzido ao erro. Pazuello blinda Bolsonaro e distorce fatos na CPI. O depoimento de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e a CPI da Covid-19, foi marcado pela tentativa do ex-ministro de blindar o presidente Jair Bolsonaro. Pazuello distorceu fatos sobre a condução da crise sanitária, afirmou inverdades ao negar a ordem de Bolsonaro para cancelar a compra da vacina Coronavac e foi desmentido pelo Tribunal de Contas da União ao afirmar que havia restrições da corte à compra do imunizante da Pfizer. O depoimento de Eduardo Pazuello, que passou mal ontem, enquanto estava depondo, esse depoimento vai continuar hoje. Estados Unidos pressionam, mas Israel mantém bombardeios em Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele afirmou que manterá bombardeios à faixa de Gaza, apesar dos apelos de cessar fogo, apelos esses feitos pelo presidente dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden. Deputados aprovam texto base da MP que privatiza a Eletrobras. A Câmara aprovou o texto base da MP que permite a privatização da Eletrobras. A proposta autoriza o governo a reduzir sua participação na estatal dos atuais 60% para 45%. Mais da metade dos adultos em São Paulo tem proteção contra a Covid-19. Na capital paulista, 41,6% da população acima de 18 anos desenvolveu algum tipo de anticorpo contra a Covid-19. O número sobe para 51,1% quando se soma os adultos já vacinados. Vamos agora ao jornal Folha de São Paulo, manchete da Folha de hoje. Claro, é sobre o escândalo de Ricardo Salles. Salles é alvo de investigação da Polícia Federal sobre madeira ilegal. A gente já falava sobre isso há pouco. Um outro destaque que a gente traz para você na primeira página da Folha. Câmara aprova texto que visa vender Eletrobras. Isso também já foi destaque por aqui, que foi lá do Estadão. Planalto celebra e comissão fala em contradições. O Palácio do Planalto avaliou que Eduardo Pazuello teve desempenho satisfatório na CPI da Covid-19. O principal motivo foi o fato do general ter blindado o presidente Bolsonaro. O comando da comissão considerou o depoimento dissimulado e quer esclarecer contradições. União Europeia chega a acordo para abrir turismo a países seguros. Os membros da União Europeia chegaram a um acordo para reabrir o bloco a países em que a pandemia está controlada. Viagens não essenciais seriam permitidas a oriundos de locais com taxa de até 75 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Deixe-me lhe dizer que lá na União Europeia, vou repetir, eles vão abrir para os países que têm 75 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. O Brasil registra hoje 395 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Vamos agora ao jornal O Globo, manchete do Globo de hoje. Pazuello protege Bolsonaro, nega fatos e se contradiz na CPI da Covid-19. Aliás, o depoimento dele vai ser retomado hoje. China vai enviar menos IFA para fazer Coronavac. Em vez dos 4 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo, a chinesa, que é o, espécie, vamos chamar assim, o principal ingrediente para o Instituto Butantan produzir a Coronavac, a chinesa Sinovac vai enviar ao Butantan 3 mil litros, suficiente para 5 milhões de doses da Coronavac. Ainda na primeira página, auxílio emergencial sofre atraso no estado e no município. Isso é lá no Rio de Janeiro. Europa reabre fronteiras a turista com 2 doses de vacina. Já falávamos sobre isso há pouco. Um complemento que, de olho no turismo do verão, a União Europeia vai aceitar os vacinados com 2 doses ou de países com vírus sob controle. Se você, mesmo sendo do Brasil, tem 2 doses, tem chance de entrar na Europa. Não teve as 2 doses, não tem chance de entrar na Europa. Por enquanto, claro, durante esse verão agora que vai começar. Vamos à imprensa internacional e eu começo pelo El País. Cuba pisa no acelerador das reformas econômicas. O governo cubano tenta uma transformação do modelo produtivo para conter a tempestade perfeita que ameaça a economia do país. Emprego líquido contra emprego sólido. A grande mudança nas condições de trabalho já chegou. E ainda na primeira página do El País, alta histórica da soja e do cobre dá oxigênio à América do Sul, mas bonança não deve repetir o super boom dos anos 2000. Chile, Peru, Brasil e Argentina despontam como os grandes beneficiários da alta dos preços dos minérios e alimentos. Mas especialistas descartam a possibilidade de um superciclo como o do início do século. Vamos à CNN Internacional, destaque da CNN. Câmara dos Estados Unidos aprova comissão para investigar ataque ao Capitólio. Hamas diz que cessar fogo no Oriente Médio é iminente em meio à pressão global. Divórcios caem 70% na China depois que o governo ordena que casais se acalmem. Meus caros ouvintes, esses são os destaques dos jornais locais do site politicaemfoco.com, especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, dos jornais nacionais e, claro, da imprensa internacional. Pauta do dia. Chegamos agora à pauta do dia de hoje. E a pauta do dia de hoje é sobre o decreto do prefeito da cidade do Natal, do prefeito Álvaro Dias. O decreto que autoriza a abertura de mais atividades em Natal. Um decreto que flexibiliza e se choca com o atual decreto da governadora Fátima Bezerra. Eu vou trazer ponto por ponto do decreto do prefeito Álvaro Dias. Comércio de porta para rua, galerias comerciais, centros comerciais, supermercados, atacarejos, eles vão poder abrir a partir de agora, das 7 da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sábado. Supermercado pode ir até às 10 da noite. Shopping center, os shopping centers, eles poderão abrir das 9 da manhã até às 10 horas da noite, todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Aqui já há o primeiro grande choque, já que o decreto do governo do estado permite apenas até às 8 horas da noite o funcionamento dos shoppings. Serviços de alimentação, restaurante, pizzarias, lanchonete, food parks, enfim. Os restaurantes, eles poderão funcionar das 11 da manhã até às 10 horas da noite, todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Trago para você também outras informações. Circos, casas de shows, cinemas poderão funcionar. No caso de eventos, bufês, casas de recepção, estão permitidas as realizações de eventos com até 100 pessoas. Isso se choca com o decreto da governadora Fátima Bezerra, que proíbe, no momento, o funcionamento ou a realização de eventos, e de cinemas e de circos também. Academias, associações, boxes, estúdios similares funcionam das 5 da manhã até as 10 horas da noite, todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Lembro que o decreto do prefeito Álvaro Dias também define a obrigatoriedade do uso, claro, da máscara, do álcool, a 70, enfim, de todas as medidas de biossegurança. O decreto do prefeito também traz a autorização para o retorno às atividades presenciais das escolas de ensino médio, fundamental e infantil, da rede privada e das instituições particulares de ensino superior. Essa parte do decreto também se choca com o da governadora Fátima Bezerra. A governadora que previu o retorno escalonado do ensino presencial. Mas ambos, o decreto da governadora e o decreto do prefeito, trazem uma grande dúvida sobre o ensino público. Quando as aulas da rede pública de ensino, seja municipal, seja estadual, quando essas aulas vão retomar? O que o prefeito Álvaro Dias no seu decreto faz e o que a governadora Fátima Bezerra no seu decreto fez foi autorizar o retorno das aulas públicas da rede privada, mas a pública, que já está há 14 meses sem uma aula presencial, ainda não há nenhuma previsão de quando elas vão retomar. O decreto do prefeito se choca em vários aspectos com o da governadora e ninguém se surpreenda se tivermos mais um capítulo envolvendo guerra de decretos nos bancos da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte. Esta é a nossa pauta do dia de hoje. Este é o nosso Jornal da Cidade. Vem com a gente, vem aqui para o YouTube. No YouTube é 94FM Rádio Cidade. 94FM Rádio Cidade. Vai lá para o Facebook 94FM Rádio Cidade. Ou você manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp 99616-4494. 99616-4494. Eu já peço aos ouvintes esse número. O WhatsApp, de fato, fica aqui nas minhas mãos, mas eu não tenho como atender. Então, assim, sempre que a gente passa esse número, alguns ouvintes ligam, eu não tenho como atender. Então, o ideal para a nossa comunicação ficar bem bacana, você manda uma mensagem de texto que eu faço questão de ler na hora. Por exemplo, tem um ouvinte nossa chamada Gleide Maciel, ela está pedindo para informar sobre quando as pessoas que tomaram a D1 da Coronavac no dia 7 de abril vão tomar a D2. Gleide, deixa eu dizer, ontem foi até o dia 6, começa hoje, viu? Vou checar para você, mas eu tenho quase certeza, porque ontem foi quem recebeu até o dia 6 de abril. Então, hoje, certamente, a Coronavac, a segunda dose da Coronavac vai ser aplicada para quem recebeu até o dia 7 de abril. Mas eu vou checar para você, continua sintonizada conosco. Este é o Jornal da Cidade, que tem como parceiro Sicredi. Sicredi Rio Grande do Norte, que quer organizar a sua vida financeira, que é uma taxa baixinha, baixinha, baixinha para consórcio do seu carro, financiamento, investimento, segurança, atendimento de excelência. Vai direto no Sicredi, Sicredi Rio Grande do Norte. Trazendo informações, trazendo notícias e olha, retificando a informação de que hoje a vacinação da D2 da Coronavac, viu, Gleide? É para quem recebeu até o dia 6 de abril, tá? Hoje, Coronavac, até o dia 6 de abril. Para quem recebeu a D1, a dose 1, até o dia 6 de abril. Aliás, sobre vacinação, você vai acompanhar uma entrevista hoje com Kelly Maia, da Secretaria Estadual de Saúde. Nós vamos saber as próximas etapas da vacinação. Eu, por exemplo, quero saber quando é que eu vou me vacinar. Fran Rodrigues já se vacinou. Então, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho uma entrevista com Kelly Maia, ela que sabe tudo sobre vacinação, inclusive os próximos lotes, naturalmente. E o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, o prefeito de São Tomé, Babá, fez duríssimas críticas à bancada do Senado, à representação do Rio Grande do Norte no Senado, e anunciou o apoio ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, recebeu o anúncio, o apoio público do prefeito Babá, defendendo que Rogério Marinho seja candidato ao Senado Federal. Mas no encalço de Rogério Marinho está o outro ministro, Fábio Faria, que também quer ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Aliás, não faltam candidatos ao Senado pelo nosso estado. E a informação que eu trago agora para você, falava sobre Coronavac D2, a governadora Fátima Bezerra, aniversariante de ontem. Ela que, aliás, é ouvinte assídua do programa, ainda em tempo de mandar um abraço de parabéns para a governadora. Ela recebeu a D2, a dose 2 da Coronavac. E a chefe do Executivo Estadual sancionou a lei que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública. Essa lei já foi publicada no Diário Oficial do Estado. Com isso, as igrejas, os templos religiosos ganham a conotação de serviços essenciais. E o Conselho de Programas de Parceria de Investimentos da Presidência da República recomendou que é o órgão que cuida da privatização, que está do programa de privatização do governo do estado, do governo federal. Pois bem, esse órgão, o Conselho, como é chamado, recomendou que o Terminal Pesqueiro de Natal seja incluído no Plano Nacional de Desestatização. Além desse empreendimento, A resolução já publicada no Diário Oficial da União também recomenda a inclusão de outros 6 terminais bem semelhantes. O de Aracaju, o de Belém, o de Cananéia, em São Paulo, Manaus, Santos e Vitória, no Espírito Santo. De acordo com a previsão do Programa de Parcerias e Investimentos, o edital de licitação do terminal de pesqueiro de Natal deverá sair em setembro para um leilão em outubro. Isso é planejamento. Por quê? Porque os bastidores do Congresso Nacional já se fala que esse plano de desestatização do governo federal poderá não caminhar rápido, ou poderá caminhar de forma muito lenta, já que os percalços da CPI da Covid-19 e a crise enfrentada pelo governo sob vários aspectos, isso pode atrapalhar e muito. Trânsito na cidade, com Tássio Cavalcante. Chegou Tássio Cavalcante trazendo as informações. Não chegou, já vi que Tássio não chegou, daqui a pouco ele chega. Tássio Cavalcante traz as informações sobre o trânsito e já tem muita gente aqui chegando no nosso YouTube, 94FM, Rádio Cidade. Aliás, você pode deixar a sua mensagem, você pode deixar a sua pergunta, nossos entrevistados. Hoje a gente vai falar com Kelly Maia sobre a questão da vacinação e no último bloco eu vou estar com um representante do dos organizadores do evento chamado Delta 9, que trata sobre o debate da cannabis medicinal, aquele produto que é derivado da maconha, usado para o tratamento medicinal. Então a gente vai entrar nessa discussão hoje, vai ter um evento nacional aqui na cidade de Natal. Trânsito na cidade, com Tássio Cavalcante. Agora sim, chegou Tássio Cavalcante. Bom dia pra você, Tássio. Tássio Cavalcante. Hoje Tássio não tá conseguindo entrar, não. Bom, e as inscrições para o concurso público voltado a vagas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, essas inscrições continuarão abertas até o dia 7 de junho. Estão sendo ofertadas 22 vagas para os níveis médio e superior para alocação nos campos de Natal, Macaíba, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. De acordo com o edital, cargos de nível superior têm os mais diversos: dentista, pediatra, contador, enfim, são os mais diversos cargos que estão para subnível superior, e tem também para nível médio, como técnico em contabilidade, técnico de laboratório, técnico em tecnologia da informação, enfim. Até 7 de junho, vai lá no site da UFRN e você vai conferir todos os detalhes desse concurso promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E vai ter uma live no próximo domingo, 18 horas. Aliás, um belíssimo programa para nós. A partir das 18 horas, no próximo domingo, a paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, Antiga Catedral, vai realizar mais uma edição da Live Mariana. A primeira live musical aconteceu em maio do ano passado, com o título Cânticos à Virgem Maria. E contou com a presença da soprano Alzeni Nello. E é tradição popular entre os católicos, todo mundo, dedicar esse mês de maio a Maria. Então nós vamos ter uma live, na Live Mariana, no próximo domingo, começando às 18 horas. Às 18 horas, o tema dessa live vai ser o Cenáculo. Você vai poder acompanhar artistas potiguares participando dessa live. A transmissão será pelo Facebook da Arquidiocese de Natal e pelo canal do YouTube da paróquia de Nossa Senhora da Apresentação. Aliás, por falar nisso, hoje à noite, a partir das 7:30 da noite, no Instagram, @ Santuário do Tirol, o meu queridíssimo amigo Padre Charles Dixon, Padre Charles que comanda a paróquia de Nossa Senhora das Graças, Santa Terezinha, vai ter mais um leilão em homenagem, celebrando ainda o Dia das Mães, e um leilão totalmente revertido para a manutenção da paróquia. Então, sintonize a partir das 7:30 da noite no Instagram, @ Santuário do Tirol. E o município de Ceará-Mirim se tornou o primeiro do Rio Grande do Norte a aderir ao Titula Brasil. Com o objetivo de ampliar o alcance dos serviços do INCRA e agilizar os processos de regularização fundiária, Através de acordos de cooperação técnica com prefeituras municipais, o programa Titula Brasil chegou ao município de Ceará-Mirim. Ceará-Mirim, que é gerida, que tem como prefeito, prefeito Júlio César, e se tornou Ceará-Mirim a primeira cidade do Rio Grande do Norte a aderir ao programa do governo federal. Minha gente, e a partir dessa adesão, será iniciado o cadastramento dos assentamentos e o levantamento dos dados para formalizar o processo de titularização de propriedades, além da construção de 25 unidades habitacionais. E olha, um ouvinte, eu não sei como ele ficou sabendo, mas já está me perguntando se é verdade que Marta Gabriel, a maior especialista em marketing digital do Brasil, vai estar comigo amanhã. É muito bem informado, viu, João? Eu não sei como você ficou sabendo, mas eu confirmo sim. Amanhã, a maior especialista em marketing do Brasil, professora de grandes universidades do país, palestrante internacional, Marta Gabriel fala tudo sobre mídias digitais, sobre a questão de robô. Enfim, ela entende muito bem. Ela vai estar comigo sim amanhã aqui no Jornal da Cidade. Confirmo, claro. 7:36, os ouvintes sabem tudo, é tudo de reportagem, pronto. Sempre ligados aí, viu? Muito ligados. Mas olha, vem pra cá, vem para o YouTube 94FM Rádio Cidade. Eu já tô por aqui pra mandar um abraço pra meu querido Josenilson Araújo, para saudar a Jovanca, que é a filha de Paulo Roberto Barros, para dizer bom dia a Bento Egídio, que tá comigo aqui no YouTube. Luiz Jaco, um abraço para você, querido. Muito obrigada por sua audiência. Cida Medino, Mário Madeira, enfim, tem muita gente chegando aqui no nosso YouTube 94FM Rádio Cidade. No nosso WhatsApp, além do nosso ouvinte João, que ele não me disse de onde é, mas ele é bem informado, eu já percebi. Geraldo Luiz do Santarém, um abraço para você, Geraldo. Ele diz o seguinte: quando vai baixar a idade das pessoas que não têm comorbidade? Eu também quero saber isso, viu, Geraldo? Eu vou perguntar, porque eu também estou querendo saber quando é que eu vou me vacinar. Então, vou perguntar isso no próximo bloco à Kelly Maia, que é da Secretaria Estadual de Saúde. Jonas Lima, abraço para você. Ele está sintonizado no melhor jornal, direto de Nova Parnamirim. Nosso ouvinte mandando mensagem aqui, perguntando também sobre a D2, é Beth Gleide, é a D2 de Natal, hoje ainda é 6 de abril, tá? Mas eu vou informando a vocês, eu sei que é uma angústia muito grande, eu compartilho e trago pra vocês. Mandar um abraço ainda, muito especial, para meu querido Gutenberg, que atua lá no setor de empresas, no segmento empresário lá da Unimed em Natal. Um abraço pra você, Gutenberg, saudade de forma muito carinhosa. Um outro ouvinte assíduo nosso, doutor Flávio, doutor João, eles integram lá a Clínica Tirol. Um abraço para vocês, muito obrigada pela audiência, integram a Clínica Tirol. E aí, Fran? Ana, aqui pelo nosso Facebook, muita gente em nossa sintonia, mandar um grande abraço, bom dia pro amigo João Belém de Ponta Negra, grande abraço aqui pro subtenente Julião, é do 9º Batalhão da Polícia Militar, tá sempre ligado com a gente, é abração para todos do 9º Batalhão, muito obrigado pela sintonia aqui no nosso Jornal da Cidade. Vai aquele bom dia legal também pra amiga Maria Neuma, ligadíssima com a gente. Alonizinho Figueiredo, bom dia. Júnior Pinhara de Florânia recebe o nosso bom dia. Fernando Maia de Parnamirim também. Cassiano Ricardo Pessoa, ligadíssimo aqui no nosso Jornal da Cidade. Ana Ruth. Hora de um rápido intervalo e a gente se encontra em um minuto. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Você já ouviu falar do café Maratá? Pois é, em todos os momentos do seu dia, para toda a sua família, para qualquer ocasião. Para quem é apaixonado por café, no trabalho, para dar aquela energia, levar a rotina do dia, as reuniões de negócios, nos momentos de lazer, para relaxar, jogar conversa fora com os amigos. Em todos os momentos, o café tem que ser Maratá, tradicional superior descafeinado. A linha de café Maratá é produzida a partir de grãos selecionados e um rigoroso processo de cultivo e produção. Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor. Experimente para um dia a dia mais especial, Maratá. O melhor que há. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua. A escolha é sempre sua. Diz. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Cronos, na mitologia, o deus do tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você ter seu Fiat Cronos Drive 1.3 de R$75.790 por R$69.727. Garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volte para a Unimed Natal e aproveite condições especiais. Carência zero, mais até 15% de desconto nas quatro primeiras mensalidades. E todos os benefícios que só o melhor e maior plano de saúde do estado pode oferecer. 42 anos de confiança e credibilidade, mais de 1.600 médicos cooperados, aplicativo próprio, centro clínico virtual e hospital referência. Unimed Natal, 3220-6200. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade, direto daqui da 94 FM. A partir de agora eu converso com a coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Kelly Maia. Coordenadora, muito bom dia. Seja bem-vinda à 94 FM, ao Jornal da Cidade. Oi, Fran, hoje o nosso telefone não está dos mais fáceis, os nossos contatos telefônicos não estão dos mais fáceis, a gente vai conversar com Kelly Maia, ela que é a coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Coordenadora Kelly Maia, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Ruth, bom dia a todos e todas que estão nos escutando, é um prazer estar mais uma vez aqui no jornal para poder conversar um pouquinho sobre esse processo da campanha de vacinação aqui no estado. Eu que agradeço, Kelly Maia, a sua disponibilidade. A senhora sabe que é um assunto que sempre suscita muitas dúvidas e, por que não dizer, até ansiedade das pessoas que todas querem se vacinar. Coordenadora, nós estamos na fase de comorbidades. Natal, por exemplo, começa a vacinar a partir dos 18 anos as comorbidades. E nas demais cidades do interior, são fases semelhantes, Kelly Maia? O retorno está muito pequeno para mim, mas eu acredito que você tem questionado sobre as questões da idade. Isso. Das pessoas com comorbidade. Exatamente. Então, nós estamos na terceira fase da campanha de vacinação, é a fase que de fato compreende aí as pessoas com comorbidade, e aí pensando em ganhar uma maior celeridade nessa etapa da campanha de vacinação, alguns municípios, por orientação da própria CESAP, Secretaria Estadual, eles estão ampliando a faixa etária a fim de conseguir aí vacinar o maior número de pessoas, já que nós temos a clareza que quanto mais pessoas vacinadas, menos existirá a circulação do vírus e a gente conseguirá diminuir e mitigar o número de casos aqui no nosso estado, que ainda é um número de casos que nos deixa aí em observação por estarmos ainda vivenciando um momento crítico da pandemia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, esse escalonamento por idade, a CESAP, ela deixou claro nas notas técnicas que os municípios, eles poderiam avançar na medida que aquele público não tivesse indo procurar ou já tivesse sido conseguido vacinar. Então, a gente está avançando dentro dessa perspectiva para que a gente consiga ampliar aí para todas as pessoas que têm comorbidades e que estão vulneráveis nesse momento para a campanha de vacinação da Covid. Sobre a fila de espera das pessoas aguardando pela chamada D2 da Coronavac, a gente consegue zerar essa fila esta semana, coordenadora? A ideia, sim, é que a gente consiga adentrar aí pelo final de semana e consiga finalizar essa fila, né? Ontem nós entregamos todas as doses que compreendiam as 87 mil doses em atraso aqui no estado. Então, ontem a secretaria fez essa força-tarefa, conseguiu entregar para todas as regionais de saúde e região metropolitana. Hoje todos os municípios já podem procurar as vacinas ou pegar as vacinas nas regionais de saúde para dar seguimento à campanha de vacinação e conseguir imunizar todas aquelas pessoas que estavam com a vacina em atraso ou com o esquema vacinal sem estar na sua completude. E aí, finalizando esse esquema vacinal, as próximas vacinas que chegarem da Coronavac, elas também entram para iniciar outros esquemas e a gente conseguir, assim, ampliar mais ainda a campanha de vacinação aqui no nosso estado. A senhora fala sobre as próximas vacinas e essa é a minha pergunta. A expectativa de novos lotes de vacina ainda para esta semana? Hoje é quinta-feira. A gente deverá ter novos lotes, coordenadora? Então, a gente tem expectativa de recebimento da vacina da Pfizer, né? Infelizmente, tanto a Coronavac quanto a vacina de Oxford, o Ministério da Saúde sinaliza que vai haver uma paralisação de entrega aos estados, pelo menos por 15 dias, exatamente por causa do principal ativo aí das vacinas, que seria o IFA, e que teve dificuldade de chegar até o nosso país. Então, recebemos um carregamento essa semana, mas ainda de forma muito incipiente. Então, acredita-se que 2 semanas estaremos aí sem receber a vacina Coronavac e a vacina de Oxford, o que é triste, né? Porque nós vínhamos aí num processo de aceleração da campanha, que se continuássemos dessa forma, conseguiríamos aí até meados de julho ou agosto finalizarmos todas as faixas prioritárias e aí pensarmos em ampliar a campanha de vacinação para outros públicos, pensando no escalonamento por idade, de pessoas sem comorbidade, enfim. Mas com essa paralisação, nós vamos precisar rever o calendário proposto pelo Ministério da Saúde para que a gente consiga se readequar e seguir o curso da campanha com a vacina da Pfizer, que tem uma ótima aceitação, e aí é importante reafirmar que todas as vacinas ela tem aí um componente de eficácia alto e que é importante que as pessoas possam tomar qualquer vacina. A gente não está para escolher vacina, a gente está para ser vacinado e para garantir a vacina para todos e todas. Agora, a senhora falava sobre a vacina da Pfizer, e a vacina da Pfizer, por enquanto, ela está ficando só nos municípios da Grande Natal. Como a gente vai ficar só com a Pfizer agora, com essa interrupção? Espera-se, claro, que seja uma interrupção curta para o fornecimento da vacina de Oxford e a vacina Coronavac. Essa distribuição da Pfizer, desses novos lotes, essa distribuição vai continuar concentrada só na Grande Natal, coordenadora? Então, ontem nós tivemos uma reunião na Câmara Técnica e definimos exatamente por compreender aí o número de gestantes que estão adoecendo por Covid, né, que é um número considerável. Então, nós decidimos em Câmara Técnica de que essa vacina ela seria descentralizada para todos aqueles municípios que participassem de uma capacitação e que se prontificasse, enfim, em estar utilizando o imunizante em 5 dias, né, após o envio para o seu município. E aí vários municípios do estado já sinalizaram, né, municípios do interior, enfim, do oeste, do alto oeste, já sinalizaram que tem sim interesse de recebimento da vacina. E aí ontem mesmo nós deliberamos que essa vacina ela vai ser descentralizada e a gente vai tentar mandar a vacina aí para o maior número de municípios do estado que queiram e que se comprometam em estar aplicando a vacina nesse intervalo de 5 dias, já que ela vai estar chegando no município numa temperatura positiva, e quando ela sai da temperatura negativa, ela precisa ser utilizada nesse intervalo de 5 dias. Então, a ideia é que ainda essa semana a gente consiga enviar essas vacinas para o interior do estado, que as pessoas possam fazer uma estratégia e um planejamento para utilizar todos os imunizantes. A gente tem boas experiências nesse sentido. O município de Macaíba, por exemplo, ele pegou o imunizante nessa temperatura positiva e em menos de 2 dias ele finalizou todas as vacinas que tinham em estoque. Então, assim, é possível, é importante que a gente possa ampliar dentro da perspectiva e, claro, garantindo a eficácia da vacina, e aí nós iremos sim fazer essa ampliação. Depois da nossa pactuação, recebemos uma nota do Ministério da Saúde reafirmando que outros municípios queiram também receber a vacina, dentro dessas pactuações também podem receber, então nós já havíamos nos antecipado e iremos encaminhar ainda até o final dessa semana a vacina da Pfizer para boa parte dos municípios do estado, garantindo assim a descentralização da vacinação das mulheres gestantes, já que essa é a única vacina de primeira dose que nós temos que pode ser aplicada nas gestantes e nas puérperas. Então nós vamos sim garantir essa vacinação das mulheres. A gente conversa com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Kelly Maia. Coordenadora, a grande pergunta que se faz nesse momento é, depois do grupo de comorbidades, e a gente já está chegando ao final desse grupo de comorbidades, qual vai ser o próximo a se vacinar como prioridade? Então, o Ministério da Saúde, ele elenca aí, após o grupo de comorbidades, algumas categorias, alguns públicos que devem ser imunizados. O primeiro público depois das comorbidades seria a população em situação de rua, que nós já demos início em um momento da campanha de vacinação por julgarmos a grande vulnerabilidade dessas pessoas, mas tivemos que paralisar exatamente por uma determinação judicial. Depois da população em situação de rua, que aqui no estado nós temos pouco mais de 1.500 pessoas e já vacinamos mais de 500 pessoas, então vai ser uma vacinação rápida, porque já tínhamos ali a prática do que estávamos fazendo. Então, depois dessa população, entraria a população carcerária, né? É importante que dentro dos critérios do Ministério da Saúde, esse pessoal, ele entra também, as forças de segurança, mas as forças de segurança já foram antecipadas pelo próprio Ministério da Saúde, e aí entram outras categorias laborais, dentre elas está incluso também os trabalhadores e trabalhadoras de transportes urbanos, transportes públicos, existe também a perspectiva de trabalhadores da educação, mas estamos aí um pouco nessa incerteza exatamente devido ao quantitativo, né, de imunizantes, que agora a tendência é diminuir um pouco mais. E essa fase de comorbidades, apesar dos municípios estarem ampliando a faixa etária, ela ainda deve demorar pelo menos mais 2 semanas, que é o tempo em que a gente consegue imunizar todas essas pessoas com comorbidades. Infelizmente, eu acho que as pessoas, elas ainda não acreditam que chegou sua vez e por isso não estejam procurando de forma tão efetiva as unidades para estarem sendo vacinadas, mas é importante reafirmar que a maioria dos municípios, ou boa parte dos municípios, estão vacinando pessoas acima de 30 anos, com qualquer tipo de comorbidade que esteja elencada, seja cardiopatia, diabetes, obesidade, doenças pulmonares crônicas, respiratórias, é importante que se leve um laudo, uma receita, enfim, qualquer documento que comprove que se tem essa comorbidade, para que a gente consiga avançar nessa fase da campanha, e finalizando essa fase entraremos aí nessas outras fases que correspondem a essas categorias laborais que ficaram muito expostas, né, durante todo esse período da pandemia e que necessariamente precisam também ser imunizadas. Kelly Maia, eu sei da sua agenda, mas me permita, por favor, mais uma pergunta. E é sobre essa questão da, supostamente, o Rio Grande do Norte está vivendo uma terceira onda. A gente está com unidades de saúde, os hospitais, infelizmente, lotados nos leitos críticos. A Paraíba, nossa vizinha Paraíba, João Pessoa, decreta um toque de recolher até com fechamento da orla. Não é contraditório que a gente esteja avançando na vacinação e ainda estejamos com tantos números preocupantes e internações, coordenadora? Então, Ana Ruth, infelizmente não, poderia ser contraditório se a gente tivesse um número de imunizantes suficiente para pensarmos aí em uma ampla vacinação comunitária, numa vacinação que garantisse aí uma imunidade comunitária amplamente, já que teríamos um número considerável de pessoas vacinadas. Mas, infelizmente, isso não é a realidade. A gente está falando aí de uma vacinação de 15, de 17%, 20% do público prioritário, mas para além do público prioritário existe toda outra população que não teve esse acesso garantido à vacinação para a Covid. Então, a gente consegue sim perceber uma diminuição de óbitos no número de idosos, por exemplo. Isso a gente consegue perceber uma diminuição, inclusive, de internação no número de idosos que tiveram aí a garantia da vacinação. Os próprios profissionais de saúde, nós durante toda a pandemia fizemos estudos sobre o adoecimento e o óbito dessas categorias, e agora com a vacinação a gente consegue perceber os impactos, né, positivos da vacinação nessas pessoas que tiveram essa garantia aí da vacinação como público prioritário. Mas infelizmente o público geral, né, as pessoas que não têm comorbidade, as pessoas adultas, jovens, que são esse o público que mais está sendo acometido e que mais está solicitando leitos de UTI no regular RN, esse público infelizmente ele não tem esse acesso garantido à vacinação, então ele continua adoecendo, e aí agora é o público que mais tem se agravado e que mais está sujeito aí ao óbito. Então, é importante que a gente faça estudos com base naquelas pessoas que tiveram garantia da vacinação, né? Infelizmente, é um momento crítico, como eu falei no início da entrevista. Nós estamos vivenciando, não acho que seja oportuno colocar a terceira onda, até porque não saímos necessariamente dessa segunda onda, né? Estamos aí vivendo esse momento ainda de agravamento da doença aqui no estado, e aí existe uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. Ontem mesmo, em reunião com os prefeitos do Alto Oeste, do Oeste, a gente falava que não adianta medidas isoladas para que a gente consiga avançar, né, na mitigação da pandemia. Então a gente precisa realmente nos unir, a gente precisa compreender que estamos todos juntos e que precisamos de medidas efetivas no âmbito do estado, e que todos os municípios precisam de fato acompanhar essas medidas para que consigamos aí mitigar a pandemia e fazer com que o efeito da vacina ela chegue a todos ou a boa parte daquelas pessoas que tiveram essa garantia do acesso à vacinação. Eu acho que o lema é vacina para todos. Vamos, quanto mais vacina chegar no estado, mais pessoas terão esse acesso garantido, e aí quanto mais pessoas protegidas, mais teremos a mitigação da doença e conseguiremos sair da pandemia nesse sentido, da perspectiva da prevenção mesmo, que é a vacinação. Coordenadora de Vigilância em Saúde, Kelly Maia, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui esclarecendo tantos assuntos muito importantes para os ouvintes. Um abraço e ótimo dia para a senhora. Eu que agradeço, e estamos à disposição, e um bom dia para todos e todas. Obrigada e um ótimo dia. Vamos seguindo com as notícias, com as informações. Muitas perguntas foram feitas, os ouvintes fizeram, eu tentei fazer algumas, mas enfim, ela tem uma agenda. A gente vai, claro, com certeza, convidar a coordenadora Kelly Maia para estar conosco em outras edições do Jornal da Cidade, e assim a gente vai sanando as dúvidas. Enfim, ela trouxe informações positivas, chegada de mais doses da Pfizer, mas claro, um alerta para todos nós de nos cuidarmos, de continuarmos evitando as aglomerações naturalmente e com todas os aspectos da biossegurança. E a senadora Zenaide Maia do PROS, ela é relatora do projeto de lei que cria o piso nacional da enfermagem e também a jornada de 30 horas para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. A senadora Potiguar voltou a cobrar a votação dessa matéria rapidamente para que ela seja colocada na pauta de votação. Por essa matéria, o piso da enfermagem, da enfermeira, aliás, do enfermeiro, do profissional de nível superior, ele vai passar para pouco mais de R$7.000, e há um escalonamento em percentual a partir desse piso nacional do enfermeiro. E agora eu tenho um recado muito especial para você, porque eu vou falar da família Maratá, e você sabe que eu adoro falar da família Maratá. Sabe por quê? Porque a Maratá

retratando nossa história com entrevistas, causos e momentos marcantes. Politicando na Cidade, um programa descontraído e feito pra você. Com Tertuliano Pinheiro, Felipe Cortes e Geraldo Melo. Politicando na Cidade, todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, na 94 FM. Imperdível. Cidade. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. De volta com as notícias, com as informações, 72% das empresas de hotelaria do Rio Grande do Norte estão com débitos tributários. Esse foi um balanço recente divulgado pela própria Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Tributação aqui do Natal. E o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, o DETRAN, vai passar a contar a partir de agora com a liberação de pagamento de taxas dos serviços realizados pelo órgão usando o sistema do PIX. A medida é pioneira entre os DETRANs do Nordeste e é mais uma implantada pela atual direção do DETRAN para, obviamente, tentar trazer uma maior praticidade aos usuários daquele órgão. Ana Ruth, olha, com o início do período chuvoso aqui no Rio Grande do Norte e a população passando mais tempo em suas residências em decorrência da pandemia da Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde Pública, SESAP, alerta para os cuidados necessários a serem adotados para evitar aí as chamadas arboviroses, doenças causadas por arbovírus e transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, a chikungunya e a zika. Nesse sentido, a SESAP faz as seguintes recomendações: mantenha os quintais livres de possíveis criadores do mosquito, esfregue com bucha as vasilhas ou reservatórios de água de seus animais, não coloque lixo em terrenos baldios, mantenha a caixa d'água sempre tapada e observe aí vasos e pratinhos de plantas que acumulam água parada. Notícias nacionais, as gestantes que tomaram a primeira dose da vacina de Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19, atenção minha gente, eu estou falando das gestantes, elas devem aguardar até o final da gestação e do puerpério, que é aquele período aí de 45 dias após o parto, para completar o esquema vacinal com a segunda dose. Essa orientação consta de nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde. A medida ocorre após a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, orientar a suspensão temporária da aplicação da vacina AstraZeneca em gestantes e puérperas no Brasil todo. E em uma vitória do ministro da Economia, Paulo Guedes, a Câmara dos Deputados concluiu, já na madrugadazinha de hoje, a votação da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Com apoio de partidos da base do governo, a venda da estatal avança no Congresso. Uma venda que arrastava uma discussão desde a época do presidente Michel Temer. Economia, quase 1.300.000 brasileiros. 1.300.000 brasileiros deixaram de procurar emprego no primeiro ano da pandemia da Covid-19. Esses dados foram revelados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse contingente passou a integrar o grupo de trabalhadores chamados desalentados no Brasil, ou seja, profissionais que estão sem emprego e que simplesmente desistiram de procurar novas vagas por acreditarem que não terão vez no mercado de trabalho. Os economistas acreditam que esse quadro reflete as próprias dificuldades impostas pela pandemia na busca do emprego. E o governo federal prepara decreto para limitar a exclusão de conteúdos das redes sociais e ingressar decisões de empresas como YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. O texto impede que as companhias, essas redes sociais, retirem informações do ar somente por julgarem que as próprias políticas foram violadas pelos usuários. O decreto planejado pelo presidente Jair Bolsonaro também determina que publicações só devem ser apagadas por decisão da justiça. As exceções seriam violações ao ECA, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, pedidos do próprio usuário ou de terceiros, além de casos que configurem alguns crimes. E a Polícia Federal afirmou em relatório que encontrou provas que reforçam a suspeita de que o senador Ciro Nogueira, do PP, do Progressistas, recebeu 5 milhões de reais em propina da JBS para levar o partido, o Progressistas, a apoiar a reeleição de Dilma Rousseff. No documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, o delegado responsável pelo caso solicita que Ciro Nogueira seja interrogado novamente. A defesa do senador nega as acusações e afirma que o STF tem que se manifestar contra o excesso em delações. Antes do intervalo, um recado especial para você. Eu vou falar, claro, que é do sorvete, do picolé, do gelato Piccolo. Piccolo é naturalmente da fruta, gelatos italianos brasileiríssimos e clássicos. Sorvete Piccolo, 100% natural, com pedaços de frutas tropicais. Piccolo, o sorvete Piccolo, é o sabor que ninguém faz. Você tem o sorvete, o picolé, o gelato, e você encontra nos melhores estabelecimentos da cidade. Esse aqui, ó, que eu estou na mão, é o sorvete de leite trufado, é o doce de leite trufado. Maravilhoso. Siga Piccolo no Instagram, é o @produtospiccolo. Esse Piccolo é com dois seis. Hora do intervalo, no próximo bloco a gente vai falar sobre um evento nacional que vai acontecer no Rio Grande do Norte, o Fórum Delta 9, tratando sobre a cannabis, o uso da maconha para as questões medicinais. Em um minuto, você confere comigo. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Toda sexta, das 20 às 22 horas, no programa Noite 94, você vai conferir a preferência musical de um convidado da cidade. O programador é você. Ouvintes serão convidados a compor esse grupo selecionado de programadores, escolhendo as músicas que marcaram suas vidas. Toda sexta, no programa Noite 94, o programador é você. E nesta sexta, você vai ouvir a seleção musical da funcionária pública, Kátia Seabra. A Rádio Cidade está no Spotify. É isso mesmo. É só entrar no aplicativo Spotify e procurar por 94FM-Rádio Cidade. Lá você vai encontrar o material exclusivo, pensado especialmente para você. Com playlists selecionados, seleções de convidados do programador é você e muitas outras novidades. Segue a gente. Acesse o aplicativo Spotify e procure por 94FM-Rádio Cidade. Tudo isso só para ficar ainda mais pertinho de você. 94FM, a rádio conectada ao seu ritmo. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade e a partir de agora nós vamos conversar sobre o uso medicinal da cannabis, ou seja, da maconha. Isso porque Natal vai sediar mais uma edição do Fórum Delta 9. Quem está comigo aqui para falar sobre esse evento e sobre, claro, entrarmos nessa discussão do uso medicinal da maconha é Felipe Farias, ele que é diretor do Fórum Delta 9 e também da ONG Reconstruir. Olá, Felipe, muito bom dia. Muito bom dia, Ana Ruth, muito bom dia, ouvinte 94 FM. Felipe, o que é o Fórum Delta 9, que Natal vai sediar e vai ser um evento online, enfim, com participação de pessoas do Brasil todo? O Fórum Delta 9 é um evento que promove a educação e informação a respeito da cannabis para fins terapêuticos e também as questões legais e judiciais. Como é que vai ser esse evento? E assim, a discussão é a maconha para uso medicinal, e a gente sabe que a maconha hoje, enfim, a medicina aponta para... é Parkinson, epilepsia, não é, Felipe? Exatamente. O evento será 3 dias online, de 6 às 9 da noite, contando com palestrantes como médicos, neurocientistas, psiquiatras, até pessoas de outros países, como do Uruguai, para falar um pouquinho da realidade daquele país. No caso, a gente, hoje no Brasil, é permitido a importação de CBD e na farmácia... O que é o CBD? O CBD é um dos canabinoides, um dos compostos da planta. E na farmácia nós temos remédios com CBD e também THC, que é outro componente da planta, que hoje está por volta de R$ 2.500, mas ainda é proibido plantar no Brasil. Então a gente discute a questão de associações poderem plantar legalmente no Brasil e produzir um remédio fitoterápico para os pacientes. A ONG Reconstruir, que é uma ONG que você dirige, essa ONG, Felipe, ela é focada nessa questão da cannabis para uso medicinal. Como é que é o trabalho da ONG, Felipe? A ONG até 2018 ela plantava aqui em Natal ilegalmente, mas a gente tratava os pacientes mediante a receita, laudo, e nós produzíamos esse óleo fitoterápico, entramos na justiça aqui do estado, a Justiça Federal, e ainda assim nós tivemos a negativa do juiz pelo fato de ele não entender muito bem sobre o assunto. O juiz não teve competência suficiente para debater o tema, negou o processo e nós estamos recorrendo na segunda instância em Recife. Mas hoje aqui no Rio Grande do Norte nós temos algumas pessoas que plantam com autorização judicial a maconha, não é? Para uso medicinal. E é sempre bom a gente lembrar que a gente está falando do uso medicinal da maconha. Exatamente, Ana Ruth. Aqui em Natal, aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos 22 pacientes que plantam legalmente. No Brasil, temos mais de 200 pacientes que plantam legalmente. Ou seja, a justiça autoriza essa pessoa a importar a planta e plantar, é isso, Felipe? A justiça autoriza ela a importar a semente. A semente. Ela escolhe uma genética específica, a cannabis não são todas iguais. Vai ter uma melhor para epilepsia, vai ter uma melhor para dor crônica. Então, o paciente escolhe a genética específica, planta aqui, mediante autorização de importação dessa semente, e pode produzir um remédio fitoterápico numa extração que, a grosso modo, podemos falar, por exemplo, banho-maria, mas sempre mediante a justiça. O paciente tem que entrar na justiça, tem que plantar primeiro, comprovar o uso da planta, comprovar os benefícios e assim tem autorização. A Reconstruir também ajuda o paciente nesse processo judicial. Felipe, como é que a ONG Reconstruir, como é que vocês acompanham essa polêmica que há, não só sobre a questão da plantação da maconha, mas sobre, a gente sabe que nem todos os profissionais, os médicos, os pesquisadores, comungam da ideia da cannabis para uso medicinal? Exato. A cannabis, ela vem um pouco diferente das outras drogas, que as outras drogas primeiro eram remédios para depois ir para o uso recreativo. A cannabis, ela veio principalmente na área comum como um uso adulto para depois ser medicinal. Então, existe um preconceito muito grande que tem que ser desmistificado. O Fórum Delta 9 e Reconstruir, elas trabalham para poder educar os profissionais da área de saúde, explicando que nós temos um sistema endocannabinoide. No caso, nós produzimos cannabis endógenas, todo mundo, eu, você e nossos ouvintes, produzem hoje cannabis no corpo. E a cannabis, a planta, ela tem os fitocannabinoides, que eles interagem no nosso organismo, nesse sistema endocannabinoide, através de receptores, tipo chave e fechadura. Então, por isso que tem efeitos tão, tão positivos. Porém, os médicos não aprenderam isso na universidade. Então, tendo que aprender isso agora, com muitos pacientes, na verdade. O uso da maconha ou da cannabis para uso medicinal no Brasil ainda é uma realidade muito excepcional. Você falava de 200 pessoas que têm autorização da justiça. E quais são as realidades nos outros países, Felipe Farias? Hoje, o remédio que é importado pela Anvisa no Brasil, que é considerado um remédio à base de cannabis, nos Estados Unidos, por exemplo, ele é considerado um suplemento alimentar que é encontrado no supermercado. Então, não tem que ter receita para esse remédio, que aqui no Brasil é tão burocrático. A realidade lá fora é totalmente diferente, é muito mais comum, é muito mais conversado, não é mais um tabu se a cannabis é ou não um medicinal. Esse debate não existe mais lá na Europa, nos Estados Unidos, em muitos países aqui da América Latina, como México, Uruguai, Argentina, e aqui a gente está discutindo ainda se é medicinal ou não, se pode plantar cannabis ou não. Ainda assim, muitas pessoas preferem importar o insumo de fora, fazer aqui dentro no país só a diluição desses canabinoides e vender a R$2.500. Então, a gente está dando dinheiro para os outros países, ao invés de poder estar produzindo internamente, gerando trabalho, gerando economia e gerando saúde. Você me falava que tem 22 pessoas aqui no Rio Grande do Norte, né? Isso, que conseguiram na justiça o direito de importar a semente e plantar para extrair ou para fazer uso medicinal. Eu sei que a ONG Reconstruir, vocês reúnem essas pessoas. Quais são esses casos, Felipe Farias? São casos de pessoas doentes de quê? Hoje, nosso maior número de pacientes, eles são de crianças autistas. O autismo também. O autismo também, porque o CBD ele atua como antipsicótico, como ansiolítico. Então existe sempre essa hiperatividade, agressividade do humor da criança autista. O CBD ele traz essa qualidade de vida. CBD, só para o ouvinte que está sintonizando agora, é um dos componentes da cannabis. É um dos componentes da cannabis, o canabidiol. O THC, que é o tetraidrocannabidiol, também é um componente muito utilizado, principalmente para dor crônica, que é outro dos nossos grupos de pacientes que utilizam, é dor crônica, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla. É, a gente também tem muito paciente com ansiedade. Com a pandemia, o número de pacientes que buscam reconstruir para tratamento de ansiedade cresceu absurdamente, né? E nós temos também pacientes com câncer. O THC também é muito importante para pacientes oncológicos. A questão da dor crônica, da depressão também tá crescendo bastante a utilização, entre outras patologias. Você me falava que tem 22 pessoas aqui no Rio Grande do Norte que conseguiram autorização. E nós temos quantas pessoas em busca de autorização para plantar a cannabis do ponto de vista medicinal? A Reconstruir, só aqui em Natal, está com 100 pacientes aguardando, juntando documentação para entrar na justiça e ter essa autorização. Só que em Natal temos 100 pacientes que estão juntando documentos para isso. A gente conversa com Felipe Farias, ele que é diretor do Fórum Delta 9 da ONG Reconstruir. Felipe, são 100 pessoas que estão, e que tipo de documentação é necessária para entrar com uma ação na justiça para pedir o uso, a pedir autorização para plantar a cannabis, ou melhor, não é nem plantar, para importar a semente e plantar a cannabis, enfim, em casa mesmo? O paciente primeiro tem que conseguir de forma ilegal a planta para poder plantar em casa, que é uma dificuldade hoje muito grande, porque para a justiça você tem que primeiro comprovar que está plantando, que aquele remédio está tendo benefício na sua saúde, diferente dos remédios tradicionais. E você tem que ter principalmente um laudo médico, uma receita médica da cannabis, uma autorização da Anvisa para importação desse remédio, só que esse remédio hoje ele custa um valor de pelo menos R$1.500, o importado, R$1.000. E dados dos pacientes, do responsável do paciente, documentos por escrito dessa evolução do benefício, para o juiz entender que aquilo ali é um direito à saúde do paciente. Ele não pode ter esse direito proibido por causa da questão financeira que muitos não têm hoje como comprar. Não é contraditório você ter que plantar ilegalmente para poder mostrar que faz efeito para a doença que a pessoa tem, que a pessoa da qual é acometida? Infelizmente é muito contraditório. Por isso que a gente chama, o processo que se entra na justiça é um habeas corpus, um salvo conduto. Então você fala: juiz, estou cometendo um crime, mas esse crime é pelo bem da minha saúde ou de um familiar. A gente tem muitos médicos aqui no Rio Grande do Norte que comungam dessa ideia da cannabis medicinal, Felipe Farias? Desde 2019, esse número vem crescendo cada vez mais. A gente vê muitos pediatras, geriatras, neurologistas que começaram a prescrever cada vez mais. O número ainda é muito pequeno se for pensar no todo de médicos que podem prescrever. Mas esse número vem crescendo graças a uma educação, a informação, que nosso trabalho também vem sendo feito ao longo desses anos. A ONG Reconstruir reúne quantas pessoas? A ONG Reconstruir tem mais de 300 pacientes associados. 300 pacientes? Isso. Sendo pessoas, sendo os pacientes e os familiares desses pacientes que têm interesse, de alguma forma, em iniciar o tratamento. E a gente não atende só pacientes do Rio Grande do Norte, mas também a gente está começando a receber pacientes de outros estados que têm interesse em saber como é esse processo. Felipe, antes da gente concluir, eu queria trazer um depoimento seu. E aí você que dirige a ONG Reconstruir, casos que você acompanhou, digamos, de pessoas que tinham um quadro de uma forma e depois que começou a ingerir ou a fazer uso da cannabis medicinal, ficou com um outro quadro. Tem um caso muito interessante que, por sinal, é uma das nossas primeiras pacientes em 2018, que o filho dela estava entubado na UTI. Ela quis dar cannabis para o filho dela, um extrato, só que o hospital disse que se ela usasse, ela iria ser expulsa do hospital e o filho dela também. Porém, o médico... Estava entubado por quê? Epilepsia. Uhum. E o médico falou: olha, se fosse meu filho, o médico da paciente falou, se fosse meu filho, eu dava escondido. ela deu escondido. Depois de 2 dias, a criança estava em casa de alta. E ela, essa criança tinha 10, 15 convulsões por dia e chegou a zerar as convulsões. Outra paciente da gente, que é uma história muito bacana, é de uma paciente de Parkinson, que ela tinha os tremores muito avançados, ela não tinha mais qualidade de vida, até com os efeitos colaterais dos remédios tradicionais. E com a cannabis, hoje, você olha para ela e não imagina nunca que ela tem Parkinson. Felipe Farias, diretor do Fórum Delta 9 da ONG Reconstruir. Muito obrigada, Felipe. Um excelente dia para você. Muito obrigado, Ana. Queria lembrar a todos vocês, nosso site para inscrição do fórum é o www.delta9brasil.com. Lá você vai ter informações dos palestrantes, como a gente falou, do dia 7 a 8, 9 de junho. O evento é gratuito e 100% digital. Ótimo dia, muito obrigada. Obrigado. E vamos seguindo com as notícias, seguindo com as informações. Este é o nosso Jornal da Cidade, direto daqui da nossa 94 FM, a Rádio Cidade. E, aliás, é uma discussão, um embate que ainda acontece muito sobre a questão do uso medicinal da cannabis aqui no Brasil. O nosso foco ainda é o noticiário nacional, porque os Correios tiveram um lucro líquido de R$1,5 bilhão de reais em ano passado, em 2020. Esse foi o melhor resultado em pelo menos uma década. Os dados, ainda não divulgados oficialmente pela empresa, já foram enviados pelo próprio presidente dos Correios, Floriano Peixoto, para o Ministério. Floriano Peixoto Vieira Neto, não é, obviamente. Foram enviados para o Ministério da Economia. No documento, o presidente dos Correios ressaltou que o desempenho garante à empresa uma imagem institucional sólida. Lembrando que os Correios estão na vitrine do governo federal para a privatização. E as informações que eu trago agora é de que está se caminhando para um consenso pela PEC do voto impresso. Quem traz essa notícia na sua coluna de hoje é Lauro Jardim, do jornal O Globo, e ele diz que começa a se formar um consenso impensado até então na Câmara para a adoção do voto impresso, da PEC do voto impresso. Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, deu o ok para a instalação da comissão especial que vai analisar o voto impresso. E, por outro lado, está sendo construída uma unidade, tentativa de unidade, para que o voto impresso, de fato, a urna eletrônica, com um equipamento do lado, você votou eletronicamente e o seu voto saiu do outro lado. É isso que tenta se fazer. Eu vou trazendo notícias, eu vou trazendo informações. É o maior volume de informação do rádio do Rio Grande do Norte. Um estudo espanhol aponta que usar a vacina da Pfizer após a primeira dose da AstraZeneca é seguro e efetivo. Um estudo espanhol sobre a mistura de vacinas diferentes contra a Covid-19 apontou que administrar uma dose do imunizante da Pfizer em pessoas que receberam a primeira dose é altamente seguro e efetivo. O estudo chamado Combivax, conduzido pelo Instituto da Espanha, descobriu que a presença de anticorpos, do chamado IgG, na corrente sanguínea, era entre 30 e 40 vezes maior em pessoas que receberam a injeção da Pfizer como segunda dose de Oxford. E a ITA, sabe o que é? A Itapé Mirim, a nova companhia aérea do Brasil. A ITA Transportes Aéreos, a nova companhia da Itapemirim, a nova companhia aérea, vai voar pela primeira vez no dia 30 de junho e as vendas das passagens já começaram. A novata no segmento aéreo também já traz que vai ter alguns destinos já confirmados, 9 destinos, entre eles Brasília, Guarulhos, Salvador, São José dos Pinhais, que é no Paraná, Florianópolis, Vitória, Belo Horizonte, são algumas das cidades para as quais a ITA é a Itapemirim, a companhia aérea, daquela, não é? Você disse, Itapemirim não é ônibus? É ônibus sim, é porque agora a empresa está também abrindo uma companhia aérea. Vou falar em companhia aérea, chamada Low Cost, é uma companhia aérea de baixo custo. Uma nova companhia aérea vai chegar aqui pelo Brasil, aí chama Eastern Airlines. É uma companhia aérea de baixo custo dos Estados Unidos, vai começar a voar para o Brasil. E aí um detalhe, A gente vai conseguir comprar a passagem a $480. Isso quer dizer R$2.500. Ida e volta. E mais, com bagagem despachada. E você pode levar até animais de estimação. É. Serão 3 destinos, incluindo a cidade de Boston, considerada a região mais repleta de brasileiros em solo norte-americano, além, claro, de Miami e Nova York. Por sua vez, a base dessa companhia aérea vai ser o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O Aeroporto de Belo Horizonte, que já recebe aí voos da TAP, da Copa Airlines, e agora vai ter essa companhia de baixo custo por lá. Ainda sobre a economia, porque a Amazon anunciou um novo centro logístico. É o nono do Brasil. A gigante norte-americana Amazon, especializada em comércio eletrônico, anunciou a inauguração de um novo centro logístico em Cajamar. É o segundo centro logístico na Grande São Paulo e o nono no Brasil. Segundo a Amazon, esse novo centro logístico vai reforçar o serviço de armazenagem e entrega de encomendas de lojistas. Aliás, é muito interessante a gente observar a guerra que está sendo travada, que está posta entre a Amazon, Mercado Livre, enfim, essas companhias de e-commerce. Elas agora estão tentando superar e reduzir cada vez mais o prazo para entrega do produto. E a área técnica do Tribunal de Contas da União vai apurar a forma como o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, usaram R$2 bilhões das emendas de relator geral do orçamento do ano passado em contratos com empresas privadas. O subprocurador-geral da República, Lucas Furtado, do TCU, ele representou já o tribunal pedindo essa apuração sobre a verba do orçamento. 8:30 em ponto. E a gente vai ficando por aqui em mais uma edição do nosso Jornal da Cidade, um programa extremamente dinâmico. Nós tivemos hoje 2 importantes entrevistas, entrando no debate sobre a questão da cannabis medicinal e, claro, esclarecendo você sobre a questão da vacinação contra a Covid-19. Hoje o dia, naturalmente, vai ser marcado pelo depoimento do ministro Eduardo Pazuello. Ele vai continuar depondo na CPI da Covid-19. Só para você ter noção do que eu estou falando, já tem 20 senadores inscritos para fazerem perguntas a Pazuello. Agora, nesse momento, às 8:31, já tem 20 senadores inscritos para fazerem perguntas a Pazuello. Fran Rodrigues, bom dia para você. Ana Ruth, bom dia para você, para os nossos queridos ouvintes. Uma quinta-feira abençoada e até amanhã cedinho, se Deus quiser, 7:00 aqui em mais um Super Jornal da Cidade. A você um ótimo dia, se Deus quiser ele adquirir amanhã. Eu me encontro com você, lembrando, já vou anunciar, amanhã nós vamos ter uma entrevista exclusiva com a maior especialista em marketing digital do Brasil. Palestrante internacional, professora, escritora, Marta Gabriel, vai estar conosco ao vivo no Jornal da Cidade. Eu encontro com você amanhã, um ótimo dia. Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Maratá, o melhor café que há. Unimed Natal, cuidar de você, esse é o plano. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$75.790 por R$69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.